Joga pra cima, Riquinho! Salpim de paredão! Ei, ei! Solta a voz, quem tá apaixonado, canta assim, ó! Cê vai deixar a porta aberta pra nós embora. À meia-noite eu tô aí em ponto. Daquele jeito pra gente não há. Seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, pô, já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou. Quando a gente fez amor, você tem meu WhatsApp. Quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. Vendo sofá na sala, na rede amada, dentro do banheiro, divulgadora oficial, tamo junto! Três, Dubinha, tamo junto, irmão, forte abraço! Vem comigo, assim, ó! Cê vai deixar a porta aberta pra nós encontro. À meia-noite eu tô aí em ponto. Daquele jeito pra gente amar. Faz tempo que eu estou te olhando e desejando. Mas você sabe ficar disfarçando. Pro seu marido não notar. Já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou. Quem tá apaixonado, solta a voz do peito. Canta assim, canta assim. Vem, vem. Olha, cê tem meu WhatsApp. Quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. André CDs, o Moral de Ibicoara.